Isso, estamos aqui novamente trazendo mais uma tradução do Esculachão. Quer dizer, você entendeu, né? Tradução do Esculachão, a rainha das impressoras laser, Tina Turner aqui. Ai, eu tô ruins. A fã do reggae. Queimei com sais, testei, testai. Eu não entendi o que ele falou. We are the children. Ria de children. Last generation. Last generation. We are the ones they left behind. Leandro Walls, omelete mirrado. E na onde eu dormi, a Rafa com a gente. Viviana tá frio, já lotam os hospitais. Viro Nildo na barriga. Viro Nildo, não dá erro. O Limones vai pingar. O louquinho foi solto, hein? We can rely on. Ali com a relá, ó. Esse gato bisome também pela aldeia. Love and compassion. Love com os peixes. That day is coming. The Deus comem. All else are cats. O Nelson quer suspiro de mulher. E na onde eu dormi, a Rafa com a James. Viviana tá frio, já lotam os hospitais. Olha, tio, dancei. Viro Nildo na barriga. Vira o Nilton, não dá erro. O Limones vai pingar. Só a tu e tu abalou. Willy vai ver a vaca. Virar história, inchar, a colar. Vou empitucar. Ai, a tradução da semana do Esculachão, Tina Turner, vira o Nildo na barriga. Pra você aí, a rainha das impressão a laser é a Tina Turner. Alô, Carlos Alberto, me contrata. Vira o Nildo na barriga, ó. Vira o Nildo, não dá erro. O Limones vai pingar. Tortou, hein? Olha, tio, dancei, hein? Tô dançando. Vira o Nildo na barriga. É, senhoras e senhores, a tradução da semana trazendo só The Best of Music.